Jesus tem tudo na vida, é a razão de todo viver. Jesus transforma a alma perdida, é, e num instante traz de novo vencer. Quem tem Jesus tem tudo na vida, nunca se perde o largo sorrir. A cada dia a fé é sentida, é, na esperança de ao céu poder ir. Para ter Jesus precisa se acreditar no sacrifício perfeito demonstrado na cruz. Satisfação vem depressa o recebe a Jesus, sinceramente tem. Quem tem Jesus tem tudo, tudo na vida, nunca se perde o largo sorrir. A cada dia a fé é sentida, na esperança de ao céu poder ir. Precisa se acreditar no sacrifício perfeito demonstrado na cruz. Satisfação vem depressa ao coração. Então toda paz alguém que recebe a Jesus sinceramente tem. Satisfação.